Ali mantém depois da base 2714. Zona 164, desça via para 2000 pés, autoridade final ILS X-ray pista na zero, informe estabilizado, velocidade o critério, número 1 na aproximação. Desça via para 2000 pés, reporta estabilizado no ILS X-ray 10, Zona 164. Agora no sala 27, direita, no 209, Salvador. 2230, sempre Recife, solicita que mantenha o Prodielefo. Mantendo o Prodielefo. Autorizado, está aqui pela Papá, chamará na intercepção mais literal. 2714, autorizado decolagem no 0, vento no 70 graus, 05 mais. Autorizado decolagem, 2714, que é isso? Cidade Norte, Coesa, para o Vila Romeu Oscar. Mantenha Paris, Vila Romeu Oscar. Após Paris e rotatória. Paris. O Vila Romeu Oscar está presente no colo contra o Norte? Está presente no Norte, mais literal. Autorizado no colégio no 7, o vento no 70 graus, 5 mais contra o Norte, Mike Vitor, sai do poste fora do solo. Para fora do solo, mais literal funcionando. Salvador, boa tarde, Otan 3193, ponto 010, pronto. 193, autorizado, olha aí, manteu pista 10. E manteu no 0, Otan 3193. Salvador, para falar com a gente, o senhor. Papapá, Vitor, o Oscar, saindo do Pátio 4, saindo para o táxi. 2714 decolou aos 29, 208 controle, vamos ver. 208, boa. Controle azul 2714, cruza 1000 pés. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, nível 160, livre da restrição de 3000 pés. Ok, é 160, livre da restrição de 3000 pés, azul 2714. Delta Patiar. Autorizado para seguir subida, 280. Autorizado nível 280, Delta Patiar. Autorizado 280, Patiar. Controle Salvador, papapá mais Vitor Alfa, livre a frequência da torre, controle de Serra Índia, é Coimbra. Papapá mais Vitor Alfa, 500 pés, reporte visual com Serra Índia, Coimbra. Reportar a corda visual, mais Vitor Alfa. Corre, papapá, Vitor Romeu Oscar, acionado, pronto, tá. Papapá, Vitor Romeu Oscar, gente autorizado o táxi, chegando na terceira rodada de ingresso. Mapa, ingresso. 3193, autorizado decolagem no 0, vento 160 graus, 139. Está iniciando, 039-13. 2230, chame centro Recife, frequência 126-0, alterna 135-3. 260353, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, passa para o Vasco, Torre Meuá, que ponto zero. Torre Meuá, autorizado lá em 87, abaixo da decolagem. Autorizado a alinhar, aguarda. Alfa Controle. Me escuta, papapá, mais Super Alfa. Palma tráfego, posição de 1105 milhas, um Bravo November 2 Papá, mantendo 1.500 pés com uma desceada. Grata a informação, mais Super Alfa. Kilo Romeu Oscar, informa helicóptero, posição de 1:05 milhas, rumo norte, mantendo 500 pés. Sua placa. Kilo Romeu Oscar, seguindo parte 4, time para o táxi. Para o táxi, 4 a bordo, 3 pistas, vai alternar por cima. Alfa tráfego, Mike Trava. Seja. Visual com campo? Afirma, Deus. Sente, para ingresso no circuito de tráfego, chame 2 em Salvador, frequência 198, decimal 95, e fique atento ao helicóptero, posição agora de 2 horas e uma milha. Pode voar 295, centro tráfego, quilo Roberto. Corre Salvador, Papatango, quilo Romeu Oscar. Então, quilo Romeu Oscar, continue a aproximação no 7, reposte através da RIMAR. Para parar, zona da RIMAR, ótimo. Ainda está presente para o vacão? Confirme. Pode levar a posição som, vou dar presente. Autorizado. Posição. Equador, muito boa tarde, Oceano 63, pronto, ponto de espera da 1-0. 2-1-5, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Para alto, coordenação. Deu frequência, uma boa tarde, mano. Espera alto. Prossiga azul 2760. Nossa intenção é aguardar aqui, talvez alguma melhoria, até o 1800. E aí, posteriormente, alternar Salvador, caso não tenha melhora. Sente, azul 2760, mantenha a escuta do controle. Mantenha a escuta do controle, azul 2760. Uno, 1-1-64, estabilizou? Relativo, estabilizado no LS S3. Gente, complete final, chame torre 1-1-8, decimal 95. 2-5, boa. Chapeu do 1-0, na presença, setor 3-6-0, com curvas à esquerda, uma vez que você conseguir para o posto 97, que rumo lógico. 3-6-0 pela esquerda, ó. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1-1-4, final 1-0. 1064, chama para a segunda esquerda, efetuando 3-6-0. O Bravo Novembro do Estatal, o terceiro com o setor. Na presença, autorizado pouso 1-0, vento no 7-0 graus, 1-4 mais. Presente, aguarda gol 1-4. Papá Vitor Romeu Oscar, vinculou aos 3-5, controle 1-0 do sinal 8, vamos ver. 3-0-8, obrigado, vamos trabalhar. Frequência 1-2-6-0. Alterna 1-3-5, decimal 3. 2-6-0-3-5-3, dá para avançar. Salvador, para avançar, Vitor Romeu Oscar. Vitor Romeu Oscar, o seu Nicolino transponder 5401. O 401, Vitor Romeu Oscar. Aquela está na escuta 02, prossiga. Mega negativo, por enquanto negativo. Lógica da presente, segue o sinal no centro de Guarulhos, estação de pouso, curva lógica. Sinal na 4, 4. Excelente, show de bola. Na 00, via saída Coral no Bravo. Uma centena Coral no Bravo. Sala 3, 15, após o pouso do Boeing da na final autorizado, alinhar em uma dupla, pista 1-0. Faz a aeronave agora e mantém a 1-0, ao chamar a 3-1-5. Só um traço, você seguiu para a pouso agora na 1-7, assim que eu mesmo pousar, autorizaram o seu ingresso. Tapa na barra, Mar, Kilo Romeo Alfa. Tapando Kilo Romeo Oscar, autorizado o pouso, pista 1-7, vento no 0 graus, 1-3 nós. Vamos para o meu status, pulou o meu ato. Olimpo 02 é o Paquera. Mais, curta prossiga. É, conto primário estabelecido, definitivo. Está ali, com coordenação com a defesa para a nova rodada. Então, a livre afastar por 02. Afirmativo. Avio 2794, eu vou direto Barreiras. Direto Barreiras, 2794. Avio W3-5, decolou as 3-9, estilo controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0, 8, uma volta aí. Controle, Salvador, boa tarde, chamando a 3-1-5. Chamando a 3-1-5, contato radar, subavia saída, salvo 1, nível 3-6-0. Via 3-6-0, 3-1-5. Azul 2760 modulou para o controle? Afirmo, já com referências visuais, está cancelando no momento. Gente, Azul 2760, plano instrumento cancelado 19740, descida a critério para altitude de tráfego de Feira de Santana. Aguarde frequência livre. falar direto, leva? Lógica, autorizado no colégio no 7, o vento 160 graus, 10 baixo. Obrigado, última aeronave que modulou para controle. É o Papapapa Charlie de Oscar, boa tarde. Charlie de Oscar, aguarde. Azul 2760 autorizado por frequência livre. Oscar, prossegue em condições visuais via corredores de Salvador. Autorizado, descida até 1.500 pés, altímetro na terminal 907. Salvador, boa tarde, Bruno 097, com informação isso. Bruno 097, a senhora identificação, Deus se mantém nível 090, via chegada Golf, altímetro no 097. Via Monte, 090, 1017. A FIFA está operando em toda a extensão? Afirmativo. Obrigado. Não. Da liberação do controle, o farol está bom, a transfere 120 decimal 8. 208, farol está bom, obrigado. Pede pra ele modular comigo aí. Oi, dona Sá. Sapatão November Romeo Oscar, mantém-se em condições visuais, mantém-se em regra de voo visual, 1.000 pés, corredor axé. 1.000 pés, axé, Oscar. Controle de Salvador, muito boa tarde, axé, né? 63, 4, ascende da UIS, cruzando 210 para 200, transfere. Chile 6314, oceano identificação, desce mantém nível 190, via chegada Bomeduna. Gente, desce via Bomeduna para 190, identificou, Chile 6314. Salvador, boa passareira 2231, transfere. Passareira 2231, oceano identificação, desce e mantém nível 090, ultração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 065, limite o curso do localizador. Esquerda 065, limitado pelo LOC, descendo para 90, 2231. E passarela 2231 tem condições de iniciar descida da presente para sequenciamento? Informativo, descendo agora, 2231. Tchau. No 4, reautorizado nível 050, via chegada para o médio 1, altímetro no 017. SSF para o 050, via para o médio 1, chegada 34. Passaredo 2231, reautorizado nível 070. 070, 2231. Tem condição de você passar aí a distância? Distância que perdeu o contato mais nas rodadas 1, 2, 3, 4 e 5? Confirme? Passaria do 2231 no tráfego 11 horas e 7 milhas rumo norte, um Sierra Romeo 22, cruzando o 060 em descida. Afirmativo, não tem o tráfego ainda, o 2231. Olhando e colando 0, vento 17 graus no 4 baixo. Rodada 1, 180. Rodada 2, Terminal 3 no 4, número 3 na aproximação, redução de velocidade 250 mais. 2 para 250 mais, Terminal 3 no 4. November Romeo Oscar, quando possível, seu chamado de pouso. No pouso 1945. Tente copiado 1945. Controle de Salvador, azul 2714, solicita nível 180. 714, mantenha, subir mantém nível 160, devido ao tráfego, posição agora de 10 horas. 35 milhas, tráfego da companhia com o rumo oposto, com a TR-72, mantendo 170 sem contato com o centro. Ok, vai manter o 160, o Azul 2714. Abatango, Oscar Golf Uniforme, aciona identificação, autorizado via chegada a mão, reporte para descida. Via a mão, já para descida, ciência da UIF e o Oscar Golf Uniforme. Ciente, autorizado nível 080, altímetro na terminal, na 017. Ciente, para o 080, o Oscar Golf Uniforme. 2231 no tráfego anteriormente informado, superado lateralmente. Desça e mantenha 4 mil pés. Afirmativo, acende o tráfego no Dicker, já tem 4 mil pés, 1017. 2231. Luna 097, reautorizado nível 050. 050, 097. Chamar 6315, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 1251. 128-35-351, obrigado. Alternativa 125 decimal 1. 1251, obrigado. Boa tarde, eu chamei 6321.010, pronto. 6321, atualizado, ali em manter pistão no zero. Ali em manter o no zero, chamei 6321. Chamo o Aracaju. Mantenha a saída guarda, o Chiné 6142. Chiné 6314, reautorizado nível 060. 060 para 6314. 4, mantenha nível 160. Chame agora centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Recife 12545, alterna 126-125, azul 2714. Alterna 12685. 5. Júnior, autorizado no colagem 10, vento no 60 graus, 109. Colagem autorizada no 0, chama 6321. 0223, ou não? November Romeu, Oscar Controle. Escuta através para da base. Qualidade Serra November Tank Fox, fica dentro da terminal de Léo. Quanto segura, senhor? Gente, informe seu estimado de ingresso na terminal de Léo, November Romeu. Mais uma. Floriocha 6142, desvio esquerda 055. Foi 055, gente, por quantas milhas o Chiné 6142? Aproximadamente umas 80, 70. Gente. Autorizado de vídeo necessário do Chiné 6142. Autorizado, 6142. Cima Ilhéusa 1845. Ingresso na terminal de Ilhéusa 1845, ciente, copiada. Em frequência livre para autocoordenação, o November Romeu Oscar. Fique atento apenas, aeronave Serra Romeu 22, passando, ingressando no corredor Caixa Pregos, cruzando 2.500 pés de descida. Ok, ciência, está livre a exceção com 065, permanece no corredor até a Caixa Pregos. Controle, boa tarde, acionar 6321. 5. Foi interpretado, senhorita. Solicito 065, November Romeu Oscar. Afirmativo, comprando a rota do plano 065. Boa tarde, Xené 6321. Xené 6321, contato radar, sobre a via de saída agora 1 nível 360. Nível 360 Arboro 1, possibilidade de uma proa mais à frente, cara? Arboro LF? Autorizado a rocha, né? 6321. Arboro 632. Uno 097, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 097. Né? 6314, desça e mantém nível 050. 050 para 6314. Papatango, November, Romeo, Oscar, tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo Nordeste. Tipo, Sierra Romeo 22, cruzando no 1900 pés em descida. Controle, boa tarde, Azul 27 no 5, ciente, informação ISC. Azul 27 no 5, acione a identificação, desse mantém nível 090 na proa de Amã, para chegar na Amã, ajuste no 097. Afirmativo, identificou, descendo para 090 na proa de Amã, Azul 27, 15. November Romeo Oscar, copia informações, tráfego. Voadora Chané 6326. Chané 6326, contato radar afastado de Salvador, 64 milhas, sudoeste. Voe na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, reporte para descida. Bora, Bomed, já estou na idade de descida, 6326. Desça e mantenha nível 110, Chané 6326, altímetro 1097. 1-1-0-1-0-1-7, 6-3-2-0. Série 2-2-3-1, efetua um desvio. É, um pequeno desvio já está tá retornando a prova. Entendi. Charlie, já está controle. Papapá, Charlie, já está controle. Oscar Golf Uniform, mantenha 080 e aguarde. Golf Uniform. 326, redução de velocidade 240 mais. Reduzindo 240 mais, 6326. 6326, copiou redução de velocidade? Afirmo, copiou e cotejou, reduzindo 240 nós, 6326. Achou. Trânsito confirmado 6326, número 2. Na 3226. Certo, a gente está com o voo bem atrasado aí, ó. Dirigindo os senhores aí, muito obrigado. Na 6314, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 6314, a linha de restrição em etapa. Afirmativo. 6314. 1097, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. 2000, estabilizado com 097. 2231, localizador, visual com a 10. Série 2231, complexo final, chame torre 118, decimal 95. Planta com a torre, 18, 95, grata, boa tarde. Leme 142, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 5-2685, boa. Isso é livre, querendo no 097. No 097, no 097 prossegue 2231. No 055, November Romeo Oscar. Na 6394, redução de velocidade 190 nós, número 3 na aproximação. 190 nós, 6394. Azul 2715, desse mantém nível 050. 050, azul 2715. Mantenha 4.500 pés, November Romeo Oscar. Exato, 6.500 pés, November Romeo Oscar. Papapá, Victor Romeo Oscar, mantém uma centena. Agora, 2 minutos, 7 minutos para a coral. Sim, chegou as transferências de comunicações, Victor Romeo Oscar. Fechou 4.000, é 3 no 4. Mantenha 4 mil pés aguarde para descida. Mantenha 3 no 4. Chanel 6326, reautorizado nível 080. 080, Chanel 6326. No 4, curva à esquerda na proa 040, nessa proa intercepta o localizador. 7040, nessa proa intercepta o loss, está autorizado para seguir a esquerda? Desça e mantenha 3 mil pés do Chanel 63 no 4. 3 mil pés do Chanel 63 no 4. Challenge Oscar para o CIA. Passou através do Zaracruz, mantém corredor, Challenge Oscar. Gente, mantenha no 1500 pés, voe direto para Paris e para ingresso corredor Interlagos. Paris e para Interlagos, do Challenge Oscar, mantendo 1500. Chanel 63 no 4, segue tráfego, posição de 1 hora, 7 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800. 7, Chanel 63 no 4. Chanel 6321, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 1935, decimal 3. 2603536321. Azul 2795, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, azul 2795. Charlie de Oscar, tem condições de descer e manter um no mil pés? Afirmo, para um no mil pés, o Charlie de Oscar, dá presente. Altímetro na terminal, na 017. Na 017, já ajustado, grato. Chanel 63 no 4, tráfego 11 horas, 2 milhas, mesmo rumo, um Sierra Romeo 22, cruzando no 1500 pés em descida. Chanel 63 no 4. Localizador, voo na 097. Voo na 097, torre 1 na noite, decimal 95. 3295. 097, 2 milhas e meia do Índia Sierra. 097, com a minha aproximação, agora pista livre, que é legal no 097. Sim, 097. Seu localizador. Pro esquerda, 360, limitado pelo lote, Chanel 326. Chanel 326, correção. Curva esquerda na Pro 360, limite radial de Salvador 280. Radial de Salvador 280, limite para proa 360 para o Chanel 6326. Stalin de Oscar está voando Paripe? Sim, voando Paripe. Vai passar na vertical de Bonfim, através de Bonfim, Stalin de Oscar. Gente, eu recebo que está mantendo a proa 078, a proa do través de Paripe à esquerda, a proa 030. Para Paripe 030, Stalin de Oscar. Chanel 63 no 4, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, Chanel 63 no 4. Primeiro pouso, Bona 097. 17 milhas, com rumo sudeste, cruzando 065 descida. Sim, Chanel 326. Está atingindo o 080, para manter? Desce e mantém a nível 050, Chanel 6326. Desce e mantém 050, Chanel 6326. A prisão na NS, Chanel 6324. Chanel 63 no 4, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 63 no 4. Chanel 6326, curva direita na proa 025, limite o localizador. Direita 025, limitado pelo lock, Chanel 6326. Vitor Romeu Oscar, serviço radar encerrado, afastado do Salvador 64 milhas sudoeste, chame Léo, frequência 120, decimal 1. Aguardando a descida, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, desça e mantenha nível 060. 060. Azul 2795, desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS X-Ray Pista 90, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS X-Ray. Azul 2795. Área de Oscar está visual com a pista. Se é autorizado, faz uma base pela direita. Charlie de Oscar, voo Ceasa, aguarde transferência de comunicações. Voando o rotatório, o Ceasa, vai aguardar transferência, Charlie de Oscar. O Chanel 6326, só para confirmar, já está autorizado o procedimento? Chanel 6326, para o localizador, curva direita na proa 045, desça e mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. Direita 045, 3 mil pés com área estabilizada, Chanel 6326. Xenem 6326, redução de velocidade 1909. 1909, Xenem 6326. Oscar Golf Uniforme, tráfego que o precede, posição de 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste. Com Airbus 318, cruzando 055 em descida. Francisco, seu contato visual com o tráfego, Oscar Golf Uniforme. 4065, ponto espera, ano zero, pronto. Poder um ponto de espera, ano 4065. 75. Direita, 075, Xenem 6326. Xenem 4064, aguarde pista livre. Teste, aguarde pista livre, 3 no 4. Pistão 10, vento no 60 graus, 129, Xenem 3 no 4. Teste livre, pouso 10, 3 no 4. Autorizado no acima, vamos ao povo do Polizavinha Canacota, autorizado aliar e manter o pistão 0 se preparando. Ok, base da aeronave da Bianca na final, aliar e mantém o azul 4065. Oscar Golf Uniforme, desça para 3 mil pés. 3 mil, Oscar Golf Uniforme, 17. Fui LS, o azul 2715. Azul 2715, chame torre, frequência 198, decimal 95. 198, 95, boa. 03, direita, 1219, Salve Salvador. Direita, 219, SNM3, 14. Azul, frequência 198, decimal 95. 11895, Charlie Zé, você está mantendo espera no céu. Está junto para decolagem. Certo. Para o 090, quanto aproximadamente 5 milhas. Gente, óbvio que o golfe uniforme, informe para o controle quando tiver condições de curvar à direita. Fora. Xenem 326, autorizado 2 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Aguardando. Tá no Free Alliance, 6326, aguardando transferência. Pouso na 1-0 agora. Aguarde se você já conseguir para pouso na 1-7, Charlie e Jorge. Ok, vai aguardar na vertical de 4 mil pés, Charlie e Jorge. Olá, tá, Charlie, já acho que eu conheço a como número 2, a gente agora deu uma tarde na curta? Afirmo, tem condições. Vai prosseguir o Charlie de Oscar da presente. Sempre presente, tá, Charlie, e já acho que eu conheço a tudo. Ah, mantendo para a final da noite, eu ainda estou disposto, Charlie de Oscar. Oscar Golf Uniforme, nesta bruxa está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pistão na 0, aguarde descida para 2000. Oscar Golf Uniforme. Xenem 6326, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 195 completando, Xenem 6326. Alta, gente, agora a gente vai de táxi. Alta, Charlie Jorge, confirma o táxi que ele vai conseguir apostar. Pôs a bata, o Charlie Jorge. Gente, o fogo está pegando o delta e do táxi, ele vai ter sessão de alegria. Xenem 3-2-6, está estabilizado em LS-1. Xenem 3-2-6, continua em cancelação, aguarde e deixa o pista livre. Continuando fazendo pista livre, Xenem 3-2-6. Decola azul 4065. 17-5 no solo, a 05 direito, 1-2-1 decimal. 9, só em Salvador, 4065. Azul 4065, curvando à direita, subida a Sambo. 1157-208, controle. 208. Armador no 7, senhor Jorge. Jorge, autorizado pelo 7, vento no 60 graus, 1 graus. Autorizado no 7, senhor Jorge. Com contato radar sobre a via saída Sambo 1 no nível 320. Estão voando 320, acendendo, azul 4065. T-7-5, no solo 06, libera direita, chama São Salvador, 2129. Ciente direito, só chama 219, o azul, T-7-5. Pouso livre, ciente, anêmia 326. Ativo, casal do táxi, alho e geológico, autorizado, Black Track, ingresso na bata, frequência internacional, boa tarde. Então, vou ver o corredor do centro, mantenha e aguarde para ingresso. Oscar Golf Uniforme, chame torre, frequência 198, decimal 95. Uniforme. O Vitor Filo de autorizado em graça pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Torre estabilizado, localizador, Oscar Golf Uniforme. É Patão Gosta, Golfo Uniforme, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a pistaria, viaja o geotímetro 1907, vento para cheque no 60 graus, 109. Cadê, Gosta, Golfo Uniforme, boa tarde. Então, convido aqui no Delta, por gentileza, confirme PLB, autonomia e alternativa. No solo 09, chame controle de solo na frequência 06, torre para cima. 06, solicita rumo sul, confirma. Zero meia, reporte pronto para ataque. Proa 070. Azul 4462. Acione identificação. Mantenha proa 070, reporte para descida. Proa 090, chama para descida, azul 4462. Azul 4462, limite dessa proa, o curso do localizador. Da ponte com no ideal para descida. Salvador, tá 3192, informação isso, boa tarde. 3192, acione a identificação, desse mantenha nível 050, via chegada para o Médio 1, altímetro 1017. Guardião 06, reporte no ponto de espera da OSCA. Guardião 06, pode por gentileza confirmar o destino? Brumado, Bahia, ciência, reporte no ponto de espera. Desça para 4 mil pés de forma estabilizada. 3192, senhorita. 3192, afirmativo. Sobre detonação, pro 060. Localizador, pode estabilizar. Estando para 40, então, 392. Afirmativo. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 2835, alternando 251, azul 4065. Esse de grama vai dar mesmo. Autorizado a alinhar e manter a pista na terra. Alinha mantendo 0, gol 1 no mesmo ciclado. Fora do solo, Guardião 06. Esse Guardião 06 decolado ao 103, aguarde sua diferença. 06. Até um outro golfo uniforme no solo ao 103. Alinhar a pista na frequência 121.9. Vou botar um vídeo que no Delta aguarde para sua decolagem. Guardião 06 da presente, chame controle Salvador na frequência 120.80. 120.80, 06. Polomeia 59, autorizado a colar de pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-1. Ao sul, o destino é Brumado, tá chamando, pôs na localidade em 2005, na sua escuta 06. Sim, estimado na localidade de Brumado, 2005, Guardião 06, reporte passando o Travesso Farol da Barra, 500 pés na escuta do controle. Sim, ele vai chamar o 06. Azul 4462 é autorizado a nível 050. 050, azul 4462. Só para informação, a senhorita, a intenção é voar para a proa de UTAP ou interceptar o IRS direto a partir dessa proa, do azul 4462? Nessa pro intercepto azul 4462. Sente, grato, azul 4462. TAM 3192, número 1, na aproximação, velocidade a critério. Sente, eu saio da critério, TAM 3192. Azul 4462, segue como número 2, inicie redução de velocidade para 2209. Reduzindo 2209, azul 4462. 59 decolada 06, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 1208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 1659, cruzando 1900 para 360. Voo 1659, contato radar sobre a via de saída São Voo nível 360. Via saída São Voo ao 360, voo 1659. Matango Vitor Kilo Delta decolado, zona 7, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 308, Vitor Kilo Delta. Controle Salvador, para Matango Vitor Kilo Delta, boa tarde. Matango Vitor Kilo Delta, contato radar, suba via saída Arbor 1 até altitude de 3.000 pés. Arborono via Vitor Kilo Delta. Decola 10, voo 1824. 3.000? Gente, Alita, vai prosseguir via 3.000. Gente, qual foi o ideal para o destino? 270, Alita, Vitor Kilo Delta. Fui direto destino, Vitor Kilo Delta, aguarde a ascensão. 270, prosseguir direto de China, aguardar a extensão, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, tráfego precede posição de 3 horas, 13 milhas, mesmo rumo, R2320, cruzando o 075 nesse. Gente, Azul Delta, vetoração radar para continuar a subida, curva esquerda na proa 225, limite 1,5 milhas. 225, 1,5 milhas, Vitor Kilo Delta. Controle gol 1659, solicita? Prossiga. Alguma chance de voar Tóquilo? Mantenha a saída. Mantenha a saída, gol 1659. Muito obrigado. A 06 passou através do farol da barra, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Azul 4462, desce, mantém o 050, redução agora de velocidade para 2009. Desce, mantém redução 2009, desce, mantém o 050, pode confirmar a posição do tráfego número 1 no Azul 4462? Afirmativo, como informado anteriormente, posição de 3 horas, 1 ou 2 milhas, com 280 de ground speed. Gente, Azul 4462. 4462 intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Aguarde última proa para reinterceptá-lo. Quem vai aguardar então a última proa para interceptar o localizador? Azul 4462. Controle Salvador, boa tarde, 1884, passando 2500 na PUCA. 1884, contato radar, sobre a via saída PUCA, nível 230. Via PUCA 230, 1884. TAM 3192, pode prosseguir para 2.000 pés? TAM 3192, autorizado 2.000 pés, informe estabilizada. Quadrama estabilizado, TAM 3192. Para a coordenação na Lívia, o guardião 06, na casa de posição, encontrou em Brumado, mantendo 500 pés, passando agora através de 02, agora a marca da coordenação. 208, amigo. São 3192, tráfego 2 horas 9 milhas, rumo sul, rumo parte 4, cruzando 050 em subida. 7392. Vitor Kilo Delta, tráfego superado, retoma navegação na proa do destino. Retomei na proa do destino, Vitor Kilo Delta. E 4462 para o localizador, curva direita para o A120, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. Direita 120, desse mantém 3 mil pés, forma estabilizada, azul 4462. Onda, e chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 5442208, boa. Salvador, boa tarde, gol 2097. Gol 9659, chame centro Recife, frequência 12835, alterna 12251. Confirmando a primária? 12835, alterna 1251. 2835251, obrigado. Controle, boa tarde, gol 2097, 2510. Gol 2097, contato radar, sobre a via saída Salvo 1, transição Coral, nível 240. Salvo 1, transição Coral 240 e... se possível, coordenar o 200. Gente, nível final 200, sub e mantém. 200 final, grato. Salvador, boa tarde, gol 1256, a ponte bela do 90. 1256, boa tarde, autorizado a linha e decolapso 90, vento 150 graus, 129. Autorizado, aliás, decolar piscina 0, gol 1256. 0, via chegada à ponte, autorizada, 1097, acho que é presente. Vagão 01, prossiga. Guardião 01, na escuta permanente do controle, mantendo a altitude de 1.200 pés. Na escuta permanente do controle, acione o transponder à posição normal, código padrão. Salvador, boa tarde, vou no 620, tem informação X-ray. Bona 620, acione a identificação, desça para 4 mil pés via chegada a Bomed 1, altímetro 1017. Bomed 1, descendo para 4 mil pés, identificou, Bona 620. São 3192, estabilizou? Afirmativo. Sim, chame torre 1835. 895, 3192. Azul 4462, autorizado 2 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Desce mantém 2 mil pés, azul 4462. Controle, o Vitor Kilo Delta modificada presente, solicita nível final 1.05. 1.0, vento 1.60 graus, 1.29, ajuste altímetro 1.0, 1.7. Teve pouso 1.0, tá 3.192. 1.05, sinal de pouso 1.9, 1.6, 08, Vitor Kilo Delta 1.9, 1.6, sim, de copiar. Boa tarde, gol 256, passa 1.600 na Pucca de Pá. Gol 256, contato radar sobre a via saída Pucca, nível 370. Sabe Pucca, 370, gol 256. 34, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685.